Panorama Agrícola para 8 de maio de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 8 de maio de 2013, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: os tolos não sabem o que dizem. No programa de hoje você confere uma dica agrícola. E na entrevista, orientações técnicas para a sobressemeadura. Novidades também sobre o Plano Safra. E sobre a Agência do Governo de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e nos ajude a fazer o Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Como construir um canteiro com alta fertilidade em toda a profundidade do solo e não só na superfície para produzir hortaliças? O canteiro biointensivo é a solução. E essa dica vem da Ipagre de Pomerode. Formado por camadas alternadas de palha, solo e matéria orgânica, deve ser montado como se monta um bolo de bolachas. No fundo do canteiro deve ser preparada uma camada de brita e areia para auxiliar a drenagem. O solo deve receber corretivos como calcário e alguns adubos naturais, conforme a análise de solo. Depois de montar o canteiro, finalize com uma última camada de palha. Espere 2 semanas para então realizar o plantio de mudas. É hora das notícias. A Presidência da República deve anunciar ainda este mês ou em junho a criação de mais uma agência do governo, a DIATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Esse novo órgão irá coordenar a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, levando tecnologia ao agricultor e médio produtor, incrementando assim a produtividade e melhorando a renda também do agricultor familiar. Então o governo preparando aí a criação de uma agência de ATER, de Assistência Técnica e Extensão Rural. O novo Plano Safra, que vai ser anunciado até o final deste mês de maio, vai contar com um programa de incentivo à armazenagem, com taxa de juros e prazos adequados. A capacidade atual de armazenamento no Brasil, de 140 milhões de toneladas de grãos, está bem abaixo das necessidades. Deveria haver espaço suficiente nos silos para estocagem de pelo menos 220 milhões de toneladas de grãos. A política de armazenagem ajuda a regular os estoques públicos e garante também a segurança alimentar. O armazenamento em propriedade rural e também por parte de cooperativas e empresas privadas, segundo o governo, é estratégico. E uma das ideias do governo em estudo é a construção de armazéns privados que possam ser alugados pelo governo. Cooperativas de agricultura familiar de Santa Catarina vão ter acesso a técnicas para desenvolver suas administrações e gerarem mais renda. Isso dentro do programa de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, Mais Gestão, uma modalidade de assistência do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, direcionada a pessoas jurídicas e que começa a ser implantado no oeste de Santa Catarina, beneficiando 32 cooperativas e mais de 3 mil famílias. Assistência técnica e extensão rural, Mais Gestão. O objetivo é facilitar o acesso dos empreendimentos da agricultura familiar aos mercados por meio de qualificação de gerenciamento de seus projetos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós vamos à Concórdia conversar com o coordenador do programa da Ipagre Pecuária, Carlos Mader, e o assunto sobressemeadura. O que é sobressemeadura, Carlos Mader? Na realidade, a sobressemeadura consiste na semeadura, né, de pastagens anuais de inverno, como é o caso da aveia, do azevém e alguns trevos, né, em cima de pastagens perenes de verão. Né? É uma prática muito interessante, né, que deve ser realizada nesse período, né, no período de abril e maio. Né? Então, ela tem algumas vantagens que nós observamos, né? Quando a gente faz essa prática, né? Além da maior produção de matéria seca por hectare que a gente tem, né? Nós conseguimos produzir pastos de alta qualidade num período onde que essas áreas com pastos perenes de verão estariam praticamente em função das condições climáticas, né? Do frio, praticamente improdutivas, né? Então, essa prática é uma prática de alto valor econômico, digamos assim, com grandes vantagens para os nossos produtores, né? O produtor está acostumado com a sobressemeadura ou precisa ser mais incentivado a fazê-la? No nosso entender, ainda há necessidade de nós estarmos incentivando os nossos produtores a realizarem essa prática. Nós temos observado em algumas regiões que um ou outro ano o produtor faz essa prática numa pequena área e ele não está transferindo essa prática para as outras áreas. Além disso, nós temos observado um número muito grande ainda de produtores que não se utilizam dessa prática como rotina de trabalho a ser feita nas suas propriedades. Então, a orientação técnica para o produtor rural que trabalha com pecuária de leite e pecuária de corte é fazer agora em maio a sobressemeadura. Essa é um momento, nesse momento é um momento propício, né? Já visto que está começando novamente as chuvas, que nós tivemos no mês de abril praticamente não choveu na grande maioria do estado, né? E isso impossibilitava a realização dessa prática. Nesse momento começa a chover no estado. E é interessante, então, o produtor começar a realizar essa prática tão importante, né? Nós temos visto produtores que já realizam essa prática há mais tempo, há 3, 4, 5 anos ou mais, onde que já está presente o azevém no meio das pastagens perenes de verão, e apenas ele necessita, então, semear a aveia, que é uma forrageira, assim, no nosso modo de ver, muito interessante de ser trabalhada, né? Haja vista que ela tem um ciclo precoce, né? Essa prática tem nos permitido, assim, grandes vantagens, Mauro. Temos visto produtores economizar no uso de ração, temos visto muitos produtores economizarem na quantidade de silagem que eles necessitam para sustentar os seus animais, né? Essas duas condições me garantem a economicidade dessa prática quando ela é realizada de forma correta. Você ouviu então aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Carlos Mader, coordenador do programa de pecuária da Ipagre, a respeito desse assunto sobre semeadura. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.